Live. Agora é live. Agora a emoção começa a tomar forma. Live. A mudança relativa na frequência das ondas sonoras chama-se Live. E aí, Juninho? E aí, Edson? Fala pra galera como é que é. É muito pop na tua cabeça. Super Pop Live, o Águia de Fogo, ao vivo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Módulos Sound Digital. BS Marisco. Gel da Âncora.